Rap, comunidade carcerária, está mandando um salve para toda a família carcerária e todos os irmãos de fé que nos incentivaram durante esse longo período de trabalho e sempre nos apoiaram. É o pessoal da faxina geral de alimentação, do posto cultural e Del Brando, SDM, nosso primo, sem problema. A todos sangue bons, ao pessoal do esporte, Monaca, Baianão. É, e outro irmão de coração, Santana, Biro, GG, Diego Manga, Gago, Tuta, Rangel, FF, Nego Beto, Tatu, Mano Caju e todos os manos que não foram citados, que são nossos aliados. Aos funcionários, Bibi, Bruxo, Gordãozinho, seu Valdemar do Esporte, nosso padrinho, pois sem ele não teríamos conseguido. É, ao pessoal do Mundão, que rala no rap, especial pros manos, que chegou junto com a comunidade carcerária, DJ Luciano, sem palavras. É, Gramate Duda, é nós na vida. Gangue Selvagem, Demédio, falou, Joe. É, Paulinho Atração, a gente agradece de coração. FW, Krieg, WO, Raio da Realidade, só. Pode crer. Pavilhão 8, Pavilhão 9, Pavilhão 7, Pavilhão 6, Pavilhão 5, Pavilhão 4, Pavilhão 2, é nóis na fita, bandido. Falou, Joe. WO, Pirituba, Zona Oeste, pode crer. Falou, rapaziada. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, é nóis. Falou. Quero aqui também deixar um salve e nossos agradecimentos a esse juiz que concedeu a nossa saída e que acreditou na gente e sabe que a gente tem potencial para um dia poder chegar e estar do lado da sociedade. Muito obrigado.